Sobrecarga final, resposta e sobrecarga. Na lock, 102, chama a torre agora 118-9. 195, na 12, Salvador, Estéreo 12-2, está misturado no localizador da Cidade. Estéreo 6212, cheque trem, autorizado pouso no zero, vento no 70 graus, 059. Caramba, 12-2. Travou a 62 e 1-2. Confirme? Baixado travado, 62 e 1-2. Autorizado pouso 1-0, vento 8-0 graus, 5-9. Autorizado pouso, pista 1-0, 62 e 1-2. Aí, confirma o top 62 e 1-2, a pista. Sai com uma olhada. Siga. 6212, no solo ao 57, libere à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 06, mantendo essa frequência. Direita, Alfa, 06. Fez 126 via chegada Mari, descendo ao 050. Mari Alpha Ground, American, November 172, Alpha Juliet. Go ahead, the American. Yes, we're parked at the apron 3, gate 2. We'd like to tow the aircraft over to gate 10. Gate 10 of apron 1? That's affirmative. Approve it. Start your 2. Report for enter on apron 1. Okay, understood. Report before entering apron 1. American, November 132, Alpha Juliet. Very much. Thank you. Delta 3126. Testa 2000 pés, 1015, autorizado LS 3126. 3015, após a estabilidade, testa 3126. Salvador Ground, American November 172, Alpha Juliet. Approved. Enter on April 1 to gate 10. Approved to enter April 1 to gate 10, American November 172, Alpha Juliet. Salvador, boa noite, até 3891. Salvador, é o 3891, boa. 3891, boa, sua identificação, desce para 4000 pés, ajuste do altímetro 1015. 4000, 1015, até 3891. 3126, chama a torre 118-95. 19, Piracema, uma boa noite. Sou Restaurador, boa noite, o TAD 3126. 3126, baixou e travou? Tá, já travou, senhor. Autorizado pouso no zero, vento 150 graus, 08 nós. Ok, ele voa, TAD 3126. Salvador, boa noite, voo 9071 no centro da casa, descendo ao 80. Voo 9071, nocione dedicação, desce nível de voo 050, autorizado chegada bom. Voo 050. Zona 26, solo Zona 4, direito no 219. Direita 219, tá 3, Zona 26. Solo Salvador, boa noite, tá 3, Zona 26, livrou. Ah, 3126, Alfa Juliette, posição 1-2 do Pat 1. Alfa Juliette, posição 1-2 no Pat 1, tá? 3126. 3126, solo voltando? 3126, liga. Posição 13 do Pátio 1. Gente, 13126. Salvador, boa noite, é Portugal 020, stand 11, information Charlie. Request departure clearance to Lisboa. 3126, modificação na infra-aérea agora, posição 03 do bate 1, 03. Assistente, é, posição 3, muito obrigado, 3126. É, Portugal 020, information post Charlie, stand by for coffee. Então, 3291, descida para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada final do procedimento, resposta pesada. Para 2015, vai apontar esta pista, 3291. Pode voar, dono, 3291? Livre. Obrigado, dono. Portugal 020, verificado. Verificado, Portugal 020. Portugal 020, cliente Lima, papapá, Tango, flight level 350, via upper risk 5050, after confirmed flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Dilub transition, Delta India Lima, Uniform Bravo transition. Saúde ao departure 119.35, Squawk 5021, Airport Gol 020. Cito Lima, Papa Tango, Front Level 350, via Upper Papa 50, Front Plan Route Next. After departure, next turn via Momo, Dilub Transition, departure frequency 119.350, Squawk 5021, Airport Gol 020. Portugal 020, just confirm the route, upper risk 50, and then confirm your flight plan route. Upper risk 50, flight plan route, Portugal 020. Feedback correct, Portugal 020, call me right for feedback and setup. Obrigado, Pedro. Rio Pés com ajuste no 0 no 5. Essa é 3, Rio Pés, no 907. 3891 completa final, chama torre, frequência 118, decimal 95, bom ponto. 3895, obrigado, amante. Gol 9071, descida até 2000, ajuste permanece 905, autorizado ao final do procedimento de evento. Zero reporte dado. É, reporte aceitado. Gol 9071. Salvador, boa noite, está 389 anos, estabilizado em NS. Boa, 389 anos, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso, trem embaixado checado, está 389. Informa chuva leve sobre o campo, pistão no zero, molhada, escorregadia. Estabilizou com 9071. Gol 9071, completa final, chama a torre, frequência 118, decimal 95, informa chuva leve sobre o campo. Bom pouso. 118, decimal 95, gol 9071. Solo de 28, direito no 219. Direito 219, tá 389. Carregou 9071, passou externo, fechado, travado. Carregou 9071, avistado. Formou chuva leve sobre o campo, pistão no 028, molhado, escorregadia. É livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. Livre pouso, gol 907, onde tem sido a frequência? Sede, portão 9. Alfa Juliette, para 9, 219. Decimal 9071, solo 31, direita 121, decimal 9. Decimal 70, assim a identificação, desce a nível de voo 050, chegada máxima. 050, máximo, perdeu contato com a agulha direita, com a mão, toma aqui. Calibre News. O 3170 após, pode voar pro ITAP e interceptar o perfil da chegada em ITAP. Sativando Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02. Salvador, é Portugal 02 Houston, one minor request to speak in second. Roger, Portugal 020, gate 11, clear for push back and setup, coming right for taxi. You push and start, Portugal 020. Salvador, né, Portugal 020, request taxi. Portugal 020, clear taxi, vai para o taxi to India, until holding point, runway 10. On the holding point, call tower, 118.195, QNH 1015. Fly Apron 1, India, holding point, runway 10, 118.350, QNH 1015, Portugal 020. 118.95 on the holding point. 118.95, India, Portugal 020. Salvador 3170, voa Duna, para livrar a última. Livre, voa Duna, 3170, descida também para 2000 pés, com ajuste no 095, autorizado a final do procedimento, reporte da. Duna, 2015, vai reportar estabilizado. Boa, 3170. Portugal 020, clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, far knots. Take off runway 10 and Portugal 020. Coloque visual 3170. 3170, chama a torre 118, decimal 95, no voo. 225, obrigado, boa noite, 3170. Portugal 020, Airborne 844, Salvador Departure 119-135. 119-135, Portugal 020, bye bye. Departure, good evening, é Portugal 020, crossing 1400 feet. The Portugal 020 radar contact plans to level 350 on moment departure. Okay, 350 on moment departure, Portugal 020. Portugal 3170, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento calmo, chuva leve sobre o campo, pistão no zero, molhado esquema aqui. Control report, call 020 request. What's that? It's heading 310 to void weather. Still deviation, Portugal 020. Standing right, heading 310 to void, Portugal 020.